E tem como ter corpo? Como é que se tem corpo fechado, vô? É o melhor fechado. Esse de corpo, sabe qual é, viu? A boca fechada. Aprender, né, 88 anos. qual foi a maior lição que o senhor levou daquela encarnação, vô? É que aqui, viu, é o melhor lugar para aprender. Aqui é o melhor lugar para aprender. E o mais difícil também. O mais difícil. Em virtude, né, viu? Dos próprios encarnados, né? Mas e com muita paciência e às vezes e a grande maioria dela sem oportunidade, né, isso? Aprendia na marra, né, isso? Nos tempos de hoje, isso existe oportunidade que antes não existia, né? E hoje existe oportunidade que antes não existia. Essa, por exemplo, né, isso, da tecnologia, né, isso, alcançar num item de facilidade e também de nem de se prugiar com os espíritos, né? Como se tem hoje, né? E mesmo assim, ainda se encontra gente que não quer aprender, né? Mesmo com a facilidade hoje, tem gente que não quer aprender. Tem tudo a seu alcance para os ensinadores. Para se aprender sem que a vida, filho, precise te colocar naquele lugar, né, filho? E mesmo assim, e falta fé. O mar, né, filho? Grande é a falta de fé. Que são duas coisas, viu, que deixa o espírito eu diria impressionado, né, viu? É a fé e a falta dela. Graças a Deus. Esse nosso de Papai Santo não é obrigado a acreditar na oração que nem o Che acredita, né? Quando falo o Che, é todos, né? Graças a Deus. Duas coisas que impressionam os espíritos, a fé e a falta dela. Pelo menos a mim é, viu? O senhor, né? Como que a fé tem impressionado o senhor até hoje e como que a falta da fé tem impressionado o senhor até hoje? Viu, a fé é algo que se deve recriar. Uma proteção na sua fé. Cada um, viu, tem as suas crenças, as suas convicções. E às vezes, viu, a falta de fé faz com que as pessoas mudem de convicção. Como muda de camisa, viu? Hoje é convicto disso, amanhã daquilo. E depois de hoje já mudou de novo. E a fé bem estruturada, viu? Você segue com seus pés firmes, mesmo que haja percalços, mesmo que as condições digam o contrário, viu? Mas quando se estrutura a fé em base sólida, e é cercada, protegida, a sua fé te leva a um... parte dela também. Te leva a lugares que nem imagina também. Olha. Graças a Deus. Louvado seja. Qual que é o vosso nome, vô? Me chamo Ribai Tomai de Luanda. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai Tomás de Aruanda. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que foi para vocês, espíritos, que hoje militam na Umbanda, quando o médium cresceu na evangélica, ou militou lá? Depende do médium, isso. Porque se tem médium que já é acompanhado desde que nasce. E não interessa onde tenha nascido. E foi nessa doutrina que se fala. E pode ser acompanhado e se trabalhar espiritualmente, viu? Independente da doutrina que segue nele. A questão é que existem energias específicas, viu? Para lugares específicos, né, viu? Aí se trabalha de cada um de no seu de formar, né, viu? Mas não é deixado de se trabalhar, né, viu? E aí, no caso de um evangélico, que vocês acompanham ele desde o nascimento, vocês não se apresentam como entidades da Umbanda? Geralmente não, né? Por causa da doutrina que eles estão sendo criados, né? Se eu me apresentar para um da doutrina essa, ele, de acordo com o que aprendeu, vai querer exorcizar, né? Graças a Deus. Então, a gente tem que usar outras formas de trabalho e de energia e também, né? À medida que vai sendo aguçada a curiosidade do médium, viu? As coisas vão se clareando. Até pode chegar aí o ponto de ele mudar de doutrina, né, viu? Coisa que não foi criada por pelos nossos de papai, né? Por Deus, né? A doutrina, viu? Ao contrário do que pensam, ela separa. A doutrina, ao contrário do que pensam, separa. Qual doutrina? As todas criadas pelos homens, né? Ah. E mal coordenadas. Deus nosso Pai é um, né? E era o foco que todos deveriam ter, né? E às vezes se perde esse foco, preocupado com as doutrinas. Entendi. Que são também, viu? Direcionadoras de voz humana, né, viu? Porque existem doutrinas também. Imagina o que seria, né? senhor está dizendo que não pode perder o foco de Deus por causa da doutrina. Que a doutrina ela tem a sua importância, mas nunca vai ser mais importante. Do que nós hoje, Papai Santo. Entendi. E às vezes preocupa demais com os aspectos externos do que com o core, né? Com os aspectos externos do que com o quê? O coração. Aí o que importa, né? O core, né? Sim. Que é o que importa. Core ligado no nosso papai. Se tem alguma pessoa ouvindo o vô, eu vou até desligar esse aparelho aqui, vô, para o pessoal escutar bem a sua resposta. Com a sua licença, viu? Olha aí. Se alguém pede ao vô de ensinar, dizendo assim, ô vô, ensina a gente a fazer uma oração. Como é que o senhor ensina, vô? A melhor juração que existe é aquela que sai do fundo de vossa alma, ligada e direto a nosso Pai Santo, nosso Deus Todo-Poderoso. E é Ele quem comanda tudo, né, Jesus? E nos adianta as rejas lindas, todas enfeitadas, sendo que se não se sai da arma, né, filho? Vosso espírito tem que estar ligado ao espírito de nosso Pai, né, filho? Seu espírito tem que estar ligado ao espírito do nosso Pai. Então, filho, a oração que esse nego velho ensinaria é honestidade. Consigo mesmo, em primeiro lugar, para ser honesto com nossos pais, né, filho? Não adianta, né, filho? Tampar o sol com a peneira. Não adianta, filho, se enfeitar a oração e não pronunciar ela verdadeiramente. Pode dizer as palavrinhas mais lindas que se criaram, né, filho? Graças a Deus. Se não for por amor, filho, de nada vale. Se não for por amor? De nada vale. De nada adianta, né, filho? E não vou por amor. Se não... E nada vale uma entidade de presente. E não vou por amor. De nada vale os ensinamentos. E não vou por amor. De nada vale o joelhinho no chão. Né, joelho no chão. Não vale nada. Se não for por amor. Como é que faz uma oração, vô, sem essa ideia de querer pedir alguma coisa? Deve-se pedir? Até onde pedir pode? Quanto a gente deve esperar da espiritualidade? Quanto que a gente deve buscar? Como é que é isso? Viu? O que escuta muito, e fala muito, sobre merecimento, né? E essa é uma lei, né, filho? O merecedor é lei. E filho, o que se esperar de uma entidade quando ele faz um pedido? Hoje, filho, a primeira coisa que se deve fazer antes de fazer um pedido ou uma oração é postar-se à frente a um espelho. antes de qualquer oração é se colocar diante a um espelho. Consigo mesmo, né? Hoje, e hoje, lá no fundo do seu alma, você sente o que você merece e o que você não merece. Aham, no fundo da sua alma você sente o que é que você merece e o que é que você não merece. Por isso, Gifio, que às vezes, e muitas delas, as orações são feitas e da boca para fora. Porque grande parte das pessoas que oram, se orarem com sinceridade, mais terão a agradecer do que a pedir. Quem orar com sinceridade vai descobrir que tem mais a agradecer do que a pedir. Entendi. Vô, o que é a Umbanda, vô? Hoje tem alguns conceitos, né, filho? Se perguntasse para um, vai dizer uma coisa. Se perguntasse para outro, vai dizer que é a manifestação do Espírito para a caridade, né, filho? Mas as pessoas, às vezes, confundem o que é caridade. Até consigo mesmo, né, filho? Às vezes, se tratando da oração, vou te responder, Jéssica, também. Às vezes é pedido algo, filho, que se não se recebe, ou se não está no momento apropriado para receber. Isso é caridade com vós, né, filho? E as pessoas, às vezes, acham que não são de ouvida. Hoje não tem já resposta. Porque, filho, as verdadeiras respostas, ela não é feita para agradar, né, filho? Embora algumas são agradáveis, né, filho? Outras não. E quando se trata, filho, de resposta para ensinamento, ela geralmente é mais dolorosa. E as pessoas às vezes interpretam mal, né, filho? Graças a Deus. Estou gostando muito de falar com o senhor, vô. É um prazer pluriar com vós, viu? Graças a Deus. As pessoas se confundem muitas coisas, né, viu? Se fala de muito em caridade sem saber o que é a verdadeira caridade. Se fala muito em justiça sem saber o que é a verdadeira justiça, né, viu? Tem gente que clama por justiça, né, viu? Sem se olhar no espelho, né, viu? E já acha que nosso pai é Xangô, é advogado, né, viu? E ele não é, né, viu? Pro advogado que o reconta tudo o que fez para ele montar uma estratégia para te defender, né, viu? E quando reclama de justiça, para a espiritualidade, não é de bem de assim, né, viu? O que é, o que não é, né, viu? Então, viu? e sobre o que é humana. Eu vos pergunto, a quem vai me escutar, né, filho? O que é médium? O que é mediunato? O que é religião? O que é umbanda? O que é orixá? O que é sacerdote? Vai achar um caminho, né, filho? Pra começar a entender sobre ser médium, sobre umbanda e sobre a espiritualidade no girar, né, filho? Compreensão é o resultado de um caminhado. Caminho. Que se deve percorrer. Que nós hoje que as coisas do dia para noite. E a tecnologia de fio também tem o seu ponto negativo, né, fio? Hoje se aprende em 30 dias o que há 30 anos atrás levaria 30 dias para aprender. Então, se vós sabe falar sobre tudo, mas superficiais, né, filho? Há 30 anos, 50 anos atrás, filho, ele podia se chamar para conversar sobre um determinado assunto. Se você soubesse sobre ele, sabia mesmo. Hoje se sabe sobre tudo um pouquinho, né, filho? E essa superficialidade, infelizmente, tem atingido também os níveis de casas espirituais. Muito se quer se saber, sem se aprofundar, né, filho? Graças a Deus, entendeu, filho? Sim. Hoje quer saber em 30 dias o que levava 30 anos. Quer se saber em um dia o que se levaria uma boa lua, né, filho? Quando a pessoa diz assim, o outro tem uma energia destrutiva e eu preciso me defender. O bem que a gente faz e a fé naqueles que nos guardam não basta, vô. Tudo gira e fio em torno do nosso projeto iniciar, a fé. E fio, muito se fala de também, de energia, como se tem se falado, né, fio? Energias não são tão complicadas quanto imaginam. Pessoas que têm técnicas e às vezes nem espiritualistas são, conseguem dissipar energia ruim. Com simples técnicas, viu, filho? O seu medo é que te prende. E você, filho, se tiver com a sua fé estruturada, o seu joelho no chão, seu firmador, do seu guia, tudo de acordo com o que tem que ser, viu? Não há energia que te pegue. E vou te explicar por quê, viu? Quando se está dessa forma que eu falei, o seu padrão vibratório é alto. É como se fosse uma frequência, viu, Gil? Para que entenda melhor. Quando vem energia negativa, normalmente ela é frequência baixa, né, Gil? Se você está com o Gil vibração elevado, a frequência nunca vai alcançar a outra. E às vezes, viu, por poucas bobagens, as pessoas desce o seu padrão vibratório e é sim alcançado pelo mar. Mas a responsabilidade é mais dele do que de quem enviou. Graças a Deus, entendeu? Viu? E tem como ter corpo, como é que se tem corpo fechado, vô? É o melhor fechador de corpo, sabe qual é, viu? A boca fechada. Por que, vô? É, porque a emissão de palavras é onde mais se abre campo, viu? Pro mar passar. É jacá, jacá. Na cabeça e na boca. É. Pensamento que gera sentimento, que gera energia. Pensamento gera sentimento e aí o senhor fez um gesto assim saindo da boca. Que gera essa energia. E se abre campo, né, viu? Muito ganha aquele que não perde a oportunidade de ficar calado. Graças a Deus, né, viu? Como que a pessoa faz para saber se ela está no caminho certo? Na encarnação dela. Aí, um questionador, viu? Que muitos se têm feito, né, viu? Se eu estou no meu caminho certo, né, viu? Essa resposta se alcança quando se alcança um nível evolutivo. A ponto de encontrar com o seu planejador iniciar. Quando se encarnou, existe técnica para isso também, mas é mais o vosso caminhar que te faz merecer ou não saber qual é o seu direção exata a percorrer, né? É a medida que se caminha evolutivamente, viu? Vai se abrindo o seu mapa, como assim dizer, né? Se alguma pessoa já soubesse, viu, o que tem que se passar até chegar onde deve, nem mais treinaria, viu? Se a pessoa ficar sabendo que ela tem que passar para chegar onde deve, ela nem imaginaria. Às vezes nem tentava. Já desistia. E outras caminharia com mais afinco, né, viu? graças a Deus. É, e um perguntador hoje muito complexo esse. E que também depende muito das pessoas. Depende da pessoa. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa vai fazendo o que pode seguindo o coração. Conforme ela caminha, o mapa vai abrindo. Para ter conhecimento do que está no caminho dela, ela tem que alcançar um padrão vibratório que o senhor falou, capaz de ficar em paz sem saber o que tem pela frente. Por que, filho? É a capacidade de escutar os seus mentores, os seus guias, através do caminhador. Porque tem pessoas, viu, que quer caminhar e depressa e nem para ouvir o que tem que ouvir, né, viu? Às vezes cá, né, viu? E aquela pessoa que tem já a destreza, a paciência e a fé para seguir o seu caminhador em paz, fazendo a verdadeira caridade, viu? Vai abrindo o mapa. Graças a Deus. É que tem gente, viu, que quer saber só onde o mapa vai dar. Sem saber o trajeto, né, viu? E o importante para o aprendizado, viu, é o trajeto. Graças a Deus. Graças a Deus. O trajeto, viu, que é o grande ensinador. Qual que é a importância de um graças a Deus? Graças a Deus, viu, está escrito nas escrituras. Que em tudo se dá graça, né, viu? E se eu estou dando graça, agradecendo ao nosso Pai que me permite estar aqui, né, viu? E se vós soubesse a importância de um graças a Deus, se vós falaria tão seguidamente como esse nego velho. Graças a Deus. Como é que a pessoa faz para passar por uma dificuldade de cabeça erguida, avô? Ergue a cabeça. Graças a Deus. Dignidade, viu? Dignidade. Se pode de passagem por cada instrumento, cada tempestade, mas se souber que está se fazendo sempre o certo, que está sempre se buscando de evolução e que sempre está se praticando a verdadeira caridade, viu? Pode se cair o mundo, mas vai se ter dignidade, porque saberá que não foste o cajador daquela tempestade, né, viu? E é só um enfrentamento que terá que valer, porque bem sabe aquele que tem fé e fio que o mal não dura para sempre. Graças a Deus. Quando a pessoa diz Eu não sou santo, não espere de mim nem humildade, nem amor, nem tolerância. Tudo tem limite, eu sou humano. É humano que está precisando entrar no trilheiro da evolução. É isso, meu filho. Está precisando aprender mais. Está faltando ainda alguma coisa a se aprender, né, filho? E quando você não se coloca no lugar do outro, filho, para saber o que o outro sente, às vezes o universo se encarrega disso, viu, filho? Então, tenha sempre bom coração. Bom coração, tenha sempre o bom coração. As pessoas ficam recarcadas, viu? Nessa prosa que eu nasci assim e não mudo. Ai. E quem quer muda, viu? Quem quer muda. Às vezes sofre um bocado, mas quem quer consegue. É difícil, às vezes, viu? É sair da zona de conforto. Mudanças implicam em às vezes, em tempestade. Mudança, né, viu? Às vezes implica em tempestade. Consigo mesmo. E quando se tem que chegar na frente do espelho, aí começa a mudança, viu? E é claro que quem quer, né, viu? Há pessoas que não querem mudar. Não conseguem se olhar no espelho, viu, viu? Graças a Deus. Não consegue se olhar no espelho. E se enxergar, hein, filho? Quando esse nego velho fala joia no espelho, é joia pra dentro de si, né, filho? Fácil é apontar o outro. Difícil é se apontar a si mesmo, né, filho? Fácil é apontar o outro. Difícil é apontar a si mesmo. Mas não é válida a preocupação, vamos dizer, que alguém vai pisar na caridade que você fez, ou ficar preocupado e querer proteger que o outro vai usar o teu trabalho para maldade? Quando se trata de usar o que faz pro mar, aí se carece, sim, da preocupação, claro que carece. Não vai usar do seu jejum, das suas energias, né, filho? Para ela ser extraviada pro mar, né, filho? Carece, sim, desse se preocupado. Mas e quando se faz a caridade esperando do outro, não é caridade, né, filho? É vaidade, né, filho? Não carece a preocupação que aquilo que você faça, no final, você não acabe usando pro mal. Filho. É o que anda a plantar. Tenha certeza que é o que colherá. Claro. Mas se um outro uso que eu faço para maldade, vô? Se um outro uso que eu faço para crescer, eu não vou brigar com ele, velho? Não se deve. Esse pessoa que não acredita em algumas leis que são universal, né, filho? Não é Jesus de Umbanda, não, né, filho? É o que planta corre, é a lei do retorno, né, filho? Nossa. Não quer dizer que você deve retornar a energia que te enviaram. As pessoas se confundem, né, filho? Uhum. Você não está só. Olha aí. É a irrestrita confiança, primeiro nos desígnios de Deus, a fé que o senhor falou, saber que não está só. Agora o teus guias não foram dormir. A questão, filho, é que às vezes o ser humano quer que se devolva algo e se do mesmo jeito que veio. E fazer justiça com a própria mão. E não é isso que é justiça. Não é isso que é justiça. Até porque, viu, as pessoas têm que ter consciência de que quando uma entidade vê voz, ela vê voz, não deixa encarnação somente. Existe uma trajetória imensa que vai percorrer até chegar cá, né, viu? Existem coisas que são resgates, né, viu? Por isso, quando lhe fizerem o mar, vai rezar. Vai rezar. Quando alguém te fizer um mal, vai rezar. Às vezes está livre de uma dívida que nem sabia que tinha. Olha! Ninguém para pra pensar, né, avô? O que esse nego velho disse agora há pouco? Não para pra escutar, né, viu? E às vezes o que acha que é mar é um pagamento feito. Graças a Deus. Menos uma dívida. Graças a Deus. Menos uma dívida. 88 anos, vô. Graças a Deus. O que que a gente deve buscar adquirir conforme a gente vai tendo essa... Vou perguntar direito. O que que a gente deve buscar adquirir conforme a gente vai tendo mais idade? A vida mesmo já propicia isso pra vós. Aprendizado. Aprenda com cada um que estiver do seu lado. Aprenda com cada situação que a vida lhe proporcionar, seja boa ou não. Aprenda a cada lua que passa, viu, que tudo se é um processo evolutivo e que tudo coopera para o bem dos que amam ao Deus poderoso. E à medida que vai se passando as eras de fio, é que vai se tendo a consciência de que, às vezes, a vida tentou te ensinar e você demorou a aprender. E às vezes chega a consciência de que você aprendeu rápido, não sendo insistente em querer pisar errado. E às vezes, viu, se chega à conclusão que você conseguiu chegar no fim do seu trajeto. Às vezes superando muita tempestade, muita pedra no caminho, mas se chegou com dignidade e já pode se passar dessa pra melhor. De cabeça erguida. De cabeça erguida? Difícil, difícil. É quando se chega na idade que cheguei e se descobre que de nada aprendeu. Essa é uma das maiores do ser humano. O tempo não volta, né, viu, pra vós. Quem estivesse fazendo o escrevinhador errado, que vira a página, comece a escrever enquanto é tempo. Pra chegar no final e saber que alguma coisa conseguiu se salvar. Graças a Deus. Nunca é tarde pra recomeçar? Nunca é uma palavra muito distante. Mas quanto antes recomeçar, maior a chance de dar certo, né? Por mais ancião que esteja e sabe que precisa recomeçar, recomeça. De grande valia o recomeço de cada rio, né, filho? Independente de quantas eras já se tenha, o que importa é o nível consciencial que se chegou. Já é algo grande. Qual foi o maior ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo? No vosso entendimento, Pai Tomás? Amor incondicional. Ele viu, não se olhava pro eterno, né, viu? Não interessa se era pobre, se era ladrão, se era prostituta, se era homem da lei, se era rei ou rainha. Ele considerava todos iguais, né, viu? O que não se acontece hoje, né, viu? Bota-se um mendigo já entrar em uma caixa espiritual, viu? E só observa o nível evolutivo que ainda estão. Nossa! Jesus via todos como rei e rainha, porque entendia o eterno em cada um. Grandes armas que Jesus sempre viu. Possibilidade em todos. Acreditava e acredita no ser humano. Por mais mesquinho, egoísta que seja, é nosso de papai e tem fé que quem quer pode mudar. Ele nem no momento deixou de acreditar na humanidade de cada um. Grande valor, viu, tem as armas, né, viu? Tudo são pelas armas, né, viu? Graças a Deus. Louvado seja, né, irmão? Uma palavra que me vem à mente do Pai João das Cachoeiras é que ele ensinou que a maior surpresa ao chegar aí do outro lado é saber, que é descobrir que a gente vai viver das próprias vibrações. Como é que foi para o senhor voar a passagem? O senhor acreditava na imortalidade da alma? Como foi quando o senhor chegou do outro lado? Eu já acreditava na imortalidade da alma. E por isso eu suportei muito lombo, muito no lombo, né, viu? Por acreditar. Mas, viu, não era do jeito que eu pensei que era. Tive que aprender muito e também até poder ser um trabalhador a serviço do nosso papai, né, viu? Mas foi surpresa em cima de surpresa quando cheguei, porque quando encarnado e viu, mesmo levando no lombo, sempre tentei andar com meu nariz em pé, com dignidade, e viu. Graças a Deus, tive bons recepcionista. Graças a Deus. E quando o Pai João me fala que é das vibrações, creia, viu? É mesmo. Por isso que ela deve se manter alta, para que as baixas não vos alcancem, né, viu? Nós já fugiu isso, bicho, né? Foi sim, senhor. Graças a Deus. O que, que é importante o encarnado saber a respeito de mediunidade, irmão? Que ele é um veículo. Que ele é importante no processo. Mas que ele não deve se achar o mais importante do processo, viu? É humildade, viu? É de uma parte importante no processo, mas não é a única parte, né, viu? E tem remédio, viu, que acha que sem ele não existe espírito, né? Existe espírito sem ele, viu? Graças a Deus. Existe. E quando ele diz assim, mas o vô devia ter vindo me ajudar, porque eu, todo sábado eu vou lá trabalhar para ajudar ele a evoluir. Aí ele tá já fazer moeda de troca. Isso não é caridade, viu? Se vós for lá no sábado ajudar ele a evoluir, esperando a ajuda dele, principalmente no que tange a matéria, tem que se aprender mais um bocadinho, viu? Isso chama, viu, cumplicidade, não é troca, né, viu? Não é troca. Cumplicidade entre o médium e o seu guia, né, viu? E as duas entidades, elas bem sabem o que ele precisa, viu, e trabalha já finco para suprir as necessidades daquele médium, né, filho? Mas é mais fácil quando já aquele aparelho já entendeu e aprendeu o quê do porquê, né, filho? Graças a Deus. Vô, a gente tá chegando perto dos 5 minutos finais. Como é que foi aí os bastidores no mundo espiritual, desde a primeira vez que o senhor ouviu falar desse trabalho, quem é que chegou no senhor, como que foi, como é que o senhor programou, porque teve muita participação da vossa parte, né, para o médium chegar até a gente. Como é que foi os bastidores, desde o momento lá no mundo espiritual, quem é que chegou para o senhor, como é que foi essa conversa toda? E faz um tempo, filho, que eu estou querendo reprogiar com vós. E a egrégora decidiu que já era hora, né, filho, de nós fazer esse projeto. E, infelizmente, filho, tenho que ser franco com vós, que não foi fácil, não. Então. Em virtude de energia externa, né, filho? Foi quase que adiado esse projeto, né, filho? De hoje. Mas graças a Deus que tudo se concretizou, né, filho? Com as ajudas dos guias, dos mentores, dos trabalhadores, dos guardiões, né, filho? Tudo se fez concretizado. Graças a Deus. É energia de fio, como tem uma entidade que trabalha com esse aparelho, que diz assim, existe energia específica para dia específico e pessoa específica. A de hoje é assim, viu? Foi trabalhada para esse local, para esse dia e para essa pessoa específica. No caso, o João Cícero, né, filho? Graças a Deus, muito tem se recebido, viu, filho, das espiritualidades. Não se preocupe, filho, porque quem corre, quem planta, corre, viu, filho? Não se preocupe com esse que tem assolado os seus pensadores. Não se carece de preocupar. Mantenha-se o seu nível vibratório alto para que nada de ruim vos alcance, viu, filho? Porque, filho, a verdade sempre chega. Graças a Deus. Graças. Como esse nego velho sempre diz, a verdade vem no pé. Nem carece de correr atrás dela. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Que assim seja. Muito obrigado, tá, por essa oportunidade desse estudo com o senhor. Pedir ao senhor e à espiritualidade que possibilite outros encontros com vós. Tá bom? Esse nego velho que tem de agradecer a Deus e Santo, nosso Pai bendito, pela oportunidade dada a esse nego velho. Agradecer a vossa atenção e o vosso insistidor em fazer esse trabalho, viu, filho? E saiba, nunca se esqueça, que vai se colher o que planta, viu, Linfio? Graças a Deus. E os outros também. Graças a Deus. E a justiça quem se faz, viu? E não é voz, viu, Linfio? Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes quem tá ouvindo não tá entendendo, eu também não falei desse assunto com o médium. O que o vô tá falando é que às vezes eu fico preocupado que muita gente me procura, né, vô? Dizendo que a gente tem que amar um mais do que o outro. E eu não consigo topar com isso. Eu reconheço já a voz, né? Graças a Deus. Se vocês colocam um médium fulano ou um médium ciclano no nosso caminho, é para ser amado. Não é para ser julgado, é para ser o espírito, tem que ouvir o espírito para depois dizer. Não, o médium é vaidoso, o médium cobra, ou o médium não aceita trabalho para maldade, e daí, agora não merece mais o amor. Graças a Deus. Merece. Hoje, filho, se fôssemos avaliar quem merece amor pro que fez ou deixou de fazer, vós não existes mais, né, filho? Não existe santo, né, filho? Santo ninguém é. E sempre acompanhado está, viu, meu filho? Graças a Deus. Então tá aí o vô explicando. Todos os carecem do amor. É o que eu lhe falei sobre os nossos papaizinhos. Eles amam incondicionalmente, viu, meu filho? Esse é o maior aprendizado que ele nos passou, viu, meu filho? Ame. Graças a Deus, independente de quem seja ou o que faça, é impossível, Pai Tomás. É um trabalho, um aprendizado e também, né, filho? Não é fácil mesmo. Mas é possível. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, estava explicando que, para vocês aí de casa entenderem sobre o que o Pai Tomás de Aruanda estava falando. Quando pediu para, né, relevar, compreender e deixar que cada um colhe aquilo que planta. O importante é manter-se sempre na boa vibração. Que mais nenhum vai te alcançar. Não é? As pessoas querem que o outro muda, né? Mas se mudar, eles não querem, né, filho? É mais fácil pedir o outro para mudar. Graças a Deus. E existe processo evolutivo em tudo, meu filho. Olha lá. Tudo que é necessário pro processo evolutivo. Graças a Deus. Porque o outro não presta. Então ele deve ser o quê? Escorraçado, deixado de lado? Não é para isso que estão os médicos na Terra? Para cuidar de quem está com dificuldade. Se está com vaidade hoje, é porque alguém não deu atenção para ele em algum momento. Está precisando. E esse não merece mais amor. Que isso? Ai, filho. Mal conduzido. Olha lá. Às vezes, ele mesmo não se entendeu ainda. E vai se aprender um dia. É necessário que aprenda, né, filho? Mas aquele que pensa que deve já predejar o outro, não carece de também. De também de amor, filho. Aquele que tem as predas na mão é tão necessitado quanto ao que vai ser apredejado. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse chegou hoje minha hora. Louvado seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu segurar a vossa mão, vou lhe dar um abraço. Graças a Deus. Louvado seja aqui, né? Graças a Deus. Vou aí na hora do sonho, do sono, vou lá dar um abraço no senhor, lá no espiritual. Sou baixa a vibração, tudo que o senhor puder, vou dar um abraço no senhor lá. E não é de tão baixo, né? Você sabe de levar a sua. Louvado seja, graças a Deus. Senão não estava onde está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Tô bem? Marcel, um minuto, claro. Você trabalha há quanto tempo com o vô? Com o vô? Acho que uns 3 anos, amor. Uns três anos? E você pode falar um pouco dessa sua caminhada antes de virar um bandista? Posso. Pode? Como é que foi? De que religião que você era? Eu fui católico quando criança, uhum. Depois eu me tornei evangélico, uhum. Quando criança também. Uhum. E eu fui evangélico até 25 anos, mais ou menos, de idade. Foi evangélico até os 25? É. Uhum. E eu sempre senti muito presença, que até então não sabia que era de entidades, né? Uhum. Eu escutava muitas entidades, via algumas coisas e sempre busquei resposta. Foi essa busca pelas respostas dos questionamentos que eu tinha que acabou me levando para a Umbanda. Uhum. Você já sentia as entidades com você, mesmo na evangélica? E se sim, como você as chamava? Eu sentia. As entidades sempre trabalharam comigo desde que eu sou criança. Mas de acordo com a doutrina que eu professava e seguia, eu aprendi que era Deus que me utilizava, né? Deus e o Espírito Santo de Deus. Então, eu sempre achei que quem conversava comigo era o Espírito Santo de Deus. Porque eu aprendi assim, fui criado assim desde criança. Claro. E quando você teve essa ideia de dizer assim, talvez não é a minha religião a partir daqui? Quando me convidaram para fazer uma visita num centro de Umbanda e conversar com uma entidade. Eu cheguei lá com muito medo, porque de acordo com a doutrina que eu também tinha aprendido, era totalmente errado. Eu cheguei lá com muito medo e senti uma paz imensa quando eu estive lá e conversei com essa entidade. E depois eu voltei no próximo dia, e aí eu comecei a achar interessante, porque a entidade que ia chegar naquele local, eu já sabia quem era, eu sentia ele antes dele chegar. E aí isso me despertou a buscar mais conhecimento sobre isso. Você viu verdade naquilo? É, eu vi, senti. Mas você não tinha condicionamento de chamar aquilo de coisa do demônio, de Satanás? Até fui ensinado assim, mas como eu sentia coisas diferentes do que as pessoas me diziam, ou eles não sentiam o que eles poderiam dizer acerca do que não sentem, é. E eu que sinto, entendeu? E eu que vejo, e eu vi algumas coisas acontecer através dos guias, das entidades, mas utilizando a mim. Então, eu sempre vi verdade, queria entender de onde vinha essa verdade. Não estou dizendo que a Umbanda é a religião da verdade, a verdade absoluta, não é isso que eu estou dizendo. Não. Eu estou querendo dizer que é ela que respondeu os questionamentos que eu tinha. Por sentir energia. É, claro. Sempre, desde criança. E no que você falou também, você disse assim, às vezes um evangélico fala tudo isso porque é a compreensão que ele tem. Uma vez o... Não tem como esperar mais. É, porque uma não vez tem essa sensibilidade. Falou assim pra mim, foi até meu Exu, falou assim, vocês são produtos do meio. Ah. Então, inclusive as entidades, elas respeitam e aceitam muita coisa porque nós somos produto do meio. Ah. A gente aprendeu dessa forma, cresceu dessa forma, eles vão exigir diferente por quê? Entendeu? Claro. Eles não têm como exigir diferente. Agora, a partir do momento que você aprendeu, aí a história muda, né? Uhum. Aprendeu algumas coisas. Até sobre Umbanda, eu sei muito pouco. Mas eu sei o que eu sinto. Entendeu? Uhum. Se você for me perguntar algumas coisas sobre Umbanda, eu vou te saber falar muito pouco. Uhum. Mas se você for me perguntar sobre o que eu sinto, eu vou saber te dizer muita coisa. Ah. O que eu sinto, o osso, o que eu vivo. Entendeu? Claro. Como médium. Uhum. E agradeço muito a Deus por ser um veículo. Claro. Para a espiritualidade, agradeço. Entendi. Uau. Então, muito obrigado, sabe, por permitir que a gente fizesse um estudo através do seu aparelho mediúnico. Eu que agradeço a oportunidade, inclusive houve até algumas dificuldades para a gente conseguir fazer, né? Você sabe disso, mas... Eu fui muito movido pelo Pai Tomás, uhum, para que não perdesse a oportunidade, que eu sei que uma oportunidade também dificilmente haverá outra tão facilmente. E tão cedo, né? Tão claro. Cedo. Então eu também agradeço muito a você. Oh. Por não desistir, né? Não desisti. Obrigado. Eu que agradeço, porque veja, o conhecimento que os espíritos passam, não importa, seja a mesma pergunta mil vezes, o jeitinho de falar, a vibração que aquela resposta carrega através de cada médium, partindo da fonte de cada espírito, é único. É verdade. E a gente sempre aprende. É. Pode ser a mesma pergunta sempre, a gente sempre aprende. E aquela vibração toca diferentemente a gente e outras pessoas. É verdade. Não é? Isso que eu espero também. Graças a Deus. Que mais pessoas sejam tocadas, né? Com a vibração do Pai Tomás. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.